Boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão profunda. A missão dessa nossa análise detalhada de hoje é desbravar uma coleção de textos incrivelmente fascinante e, confesso, bastante surpreendente. Com certeza, é um material bem, bem fora da curva. Muito fora da curva. O material que vamos analisar tem origem em um blog brasileiro chamado Jogos, Dinheiro, Internet. E, tipo, pelo título, a primeira impressão é de que a gente entraria num universo leve, né? É, voltado para tecnologia, cultura pop, talvez dicas de finanças pessoais? Exato. Mas a realidade, quando mergulhamos nas publicações, revela algo completamente diferente. O que temos em mãos é um compêndio de críticas sistêmicas profundas sobre a economia global, tensões geopolíticas e propostas para reformas constitucionais absolutamente radicais. O contraste entre a embalagem do blog e o conteúdo é gritante. Trata-se de uma coletânea muito densa. O autor estrutura camadas e mais camadas de indignação popular, transformando o que poderia ser só um desabafo na internet em teorias econômicas complexas mesmo. Teorias muito complexas. Mas antes de avançarmos para o conteúdo, precisamos fazer uma pausa essencial para estabelecer uma regra clara de engajamento para nossa análise. Isso é super importante de deixar claro. Fundamental. As fontes de hoje contêm visões políticas altamente carregadas. Há críticas severas e muito diretas a governos de diferentes espectros, a bancos centrais, ao mercado financeiro e a sistemas econômicos abrangendo desde o capitalismo até o socialismo. Não sobra pedra sobre pedra. Nenhuma. E fica absolutamente claro para quem nos ouve que nós não estamos tomando partido, nem endossando ou validando essas visões. O nosso objetivo é única e exclusivamente relatar, de forma imparcial, as ideias contidas no material original. Dissecando como o autor constrói os argumentos, sem qualquer viés da nossa parte. Perfeito. Então, qual é o mapa da nossa jornada de hoje para organizar toda essa riqueza de informações? Bom, nós vamos iniciar com uma viagem no tempo até a crise da dívida grega, analisando as engrenagens financeiras que o blog denuncia. Uma história pesada, por sinal. Muito. Na sequência, nós vamos mudar o foco para os bastidores geopolíticos do petróleo brasileiro e do pré-sal, revelados por cabos diplomáticos vazados. A parte do WikiLeaks. Isso mesmo. E, por fim, chegaremos ao ápice dessa narrativa, que é a proposição de um sistema político e econômico totalmente novo, desenhado do zero, para substituir as fundações do mundo atual. Para as mentes curiosas que buscam entender perspectivas que fogem do consenso dominante, este material oferece uma visão de raio-x de como o ativismo e a indignação popular são traduzidos em propostas teóricas. Certo, vamos desempacotar isso. Começando pelo primeiro grande tema do blog, a crise financeira da Grécia em 2015. O autor utiliza a tragédia econômica grega como a pedra angular de toda a argumentação. Na visão dele, é o estudo de caso perfeito para expor as falhas fatais do sistema financeiro global. O texto traz relatos detalhados de uma auditora brasileira, a Maria Lúcia Fattorelli, que participou ativamente do Comitê de Auditoria da Dívida Grega. E aqui a narrativa fica densa. Fica, porque a fonte já afirma que essa auditoria preliminar revelou mecanismos financeiros altamente obscuros. Sim, o blog fala muito sobre a transferência de ativos tóxicos de bancos privados para fundos que foram criados, tipo, sob imposição de credores internacionais. Ele nomeia especificamente o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, o EFSF. E o Fundo Helênico de Estabilidade Financeira, o HSSF. Como exatamente essa engenharia funcionou na prática para gerar essa indignação toda relatada no texto? Olha, para quem não está familiarizado com essa sopa de letrinhas das finanças europeias da época, esses fundos funcionaram na prática como uma espécie de empresa de fachada oficial e legalizada. Empresa de fachada oficial. Que termo forte. É o tom do texto. A narrativa argumenta que os grandes bancos privados europeus, principalmente os franceses e alemães, estavam lotados de títulos podres, estavam à beira da falência. Fizeram apostas ruins no mercado. Exato. E em vez de deixar esses bancos quebrarem, as instituições europeias criaram esses fundos, o FSF e o HSF. Eles absorveram o prejuízo trilionário dos bancos privados e repassaram a conta inteira para o Estado grego. Transformando dívida privada e especulativa em dívida pública soberana. Exatamente. A dívida de investidores virou a dívida da população. Espera. Então, o argumento central não é que o governo grego gastou mal o dinheiro construindo pontes, aeroportos ou hospitais, mas sim que esse dinheiro do resgate nunca chegou a entrar na economia grega de fato. O mecanismo exposto pela auditoria mostra justamente isso. A imensa dívida pública grega foi gerada sem que recursos reais chegassem à Grécia. O dinheiro entrava pelos pacotes de resgate e saía quase no mesmo segundo para cobrir o rombo das instituições financeiras privadas. A Grécia, como Estado, só assinou a nota promissória. Assumiu uma dívida impagável para salvar os bancos europeus. Isso explica muito o tom de revolta do material. E para ilustrar o impacto real dessa engenharia na vida das pessoas comuns, o autor traz dados dramáticos retirados de um discurso histórico do Yannis Varoufakis. O então ministro das Finanças da Grécia. Isso, um discurso que ele fez diretamente ao Eurogrupo. Os números citados no blog são de uma brutalidade assustadora. O discurso aponta que, devido às medidas de austeridade impostas para pagar essa dívida, o PIB grego despencou 27%. Um quarto da economia evaporou. E o desemprego disparou, chegando também à marca trágica de 27%. Os salários caíram 37% na época. E as pensões dos aposentados foram reduzidas em 40%. Tem um detalhe memorável no texto, que é de partir o coração. Ele menciona que cerca de 1 milhão de famílias gregas sobreviviam apenas com a pensão de um avô ou de uma avó. O tecido social do país foi essencialmente rasgado. Cortar essa pensão em 40% significava tirar a comida da mesa. E tudo isso, segundo a fonte, para pagar uma dívida que a população nem contraiu de forma real. O que é fascinante aqui é como o blog conecta essa tragédia humana diretamente ao conceito teórico de dívida odiosa e ilegítima. Um conceito que aparece com frequência nas fontes. Sim. O texto ecoa fortemente a tese central do Comitê para Anulação da Dívida do Terceiro Mundo, o CAD-TM. A premissa estrutural deles é que a dívida pública moderna não é um instrumento de financiamento do Estado. Ela é um mecanismo implacável de transferência de riqueza. De quem produz para quem especula. Do trabalhador para o capital financeiro. O aspecto mais contundente da análise é mostrar que essa mecânica atua independentemente de onde você esteja no mapa. Acreditava-se que a crise da dívida era um problema exclusivo do sul global. Países em desenvolvimento da América Latina ou África. Pois é, mas o caso da Grécia, citado no blog, tenta provar que as regras operam da mesma forma nos países do norte. A espoliação financeira não respeita fronteiras, segundo o autor. A Grécia nos mostra como a dívida pode ser usada como uma ferramenta de controle externo. Mas o blogueiro também argumenta que um país não precisa estar hiperendividado para perder sua soberania. Às vezes, basta ter algo que o mundo quer muito. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque nós mudamos o foco da Europa e desembarcamos no Brasil. Especificamente no tabuleiro de xadrez em torno da Petrobras e do pré-sal. O texto apresenta uma lista extensa de manchetes compiladas pelo autor sobre a venda massiva de ativos da Petrobras. Vendas que geraram muita controvérsia na época. Ele detalha a venda do complexo petroquímico em Pernambuco, a venda de malhas de gasodutos para a empresa canadense Brookfield por cerca de 19 bilhões de reais. E fatias do pré-sal vendidas para empresas estrangeiras como a francesa Total. O blog argumenta que essas vendas não são meros ajustes de balanço financeiro da empresa. Não na visão do autor. A sustentação desse argumento ganha uma camada investigativa profunda quando ele introduz os cabos do WikiLeaks. Essa parte é impressionante. Lendo as transcrições trazidas pelo blog, a linguagem dos diplomatas é muito franca. O material traz um documento do consulado americano de 2009. O título do documento já diz muito. A indústria de petróleo vai conseguir combater a lei do pré-sal? Com um ponto de interrogação. O texto revela o forte lobby de gigantes como Chevron e ExxonMobil contra a legislação brasileira. A lei que instituía o modelo de partilha, certo? E tornava a Petrobras a operadora exclusiva. Exato. O modelo de partilha incomodava essas corporações porque garantia ao Brasil o controle do ritmo de produção e a maior fatia do óleo. Deixando as empresas estrangeiras com um papel mais de prestadoras de serviço. Os americanos relatam a frustração imensa dessas multinacionais. E como elas se referiam ao governo brasileiro? O blog destaca uma citação atribuída à diretora da Chevron. Ela teria dito que as empresas estrangeiras eram amadoras comparadas aos formuladores da lei do governo brasileiro. Que seriam os profissionais nessa disputa. É uma admissão clara de que o Estado brasileiro, naquele momento, tinha montado uma blindagem regulatória muito inteligente. Mas a narrativa fica ainda mais tensa quando o documento vazado menciona conversas com políticos da oposição brasileira da época. Sim. O documento cita garantias de bastidores, promessas de que se a oposição chegasse ao poder no futuro, essas regras poderiam ser revertidas. Se conectarmos isso a um panorama maior, fica evidente a tese do blogueiro. Essas vendas e esses lobbies não são vistos por ele como transações normais de mercado, mas sim como um projeto de entreguismo. É o termo que ele usa, entreguismo. O autor conecta o enfraquecimento político a perdas estratégicas de recursos naturais, sugerindo que as regras do jogo global são ditadas nesses bastidores diplomáticos e corporativos que o WikiLeaks expôs. É um diagnóstico pesado. E essa leitura gera um sentimento de impotência enorme. Como lutar contra um sistema onde os dados já estão viciados desde o começo? E é justamente dessa indignação profunda que o blogueiro dá um salto gigantesco e fascinante para a fase propositiva. Depois de criticar ferozmente o sistema atual, com a Grécia e a Petrobras como provas de acusação, o blog apresenta o que vê como a solução. E não envolve reformas graduais. Exige uma ruptura teórica completa. Ele introduz as ideias do professor Francisco Inácio Gomes do Nascimento. A Unimérito e a Assembleia Nacional Constituinte Popular e Ética. Um projeto de redesenhar o país do zero. E eles começam desconstruindo os modelos ideológicos tradicionais através de um acrônimo curioso usado nas fontes. O SOCOCA. SOCOCA. Socialismo, comunismo e capitalismo. O autor argumenta que essas três matrizes não são opostas, mas variações do mesmo problema. Todas elas, segundo o texto, falharam. E por isso ele propõe um quarto sistema. Um modelo baseado na ética e nas leis da vida. Mas a base econômica desse quarto sistema me chamou muita atenção. A teoria da suficiência. Isso. O blog defende de forma contundente que a teoria econômica clássica da escassez é uma mentira. Um sofisma criado para justificar a desigualdade. A gente sempre aprende que recursos são limitados e necessidades são infinitas. Mas a fonte diz o contrário. Diz que os reinos mineral, vegetal e animal, somados à riqueza do trabalho humano, existem em abundância suficiente para atender a todos de forma plena. O mito da escassez seria só uma ferramenta de controle da oligarquia financeira. A fome e a pobreza não seriam falhas sistêmicas, mas projetos de retenção de bens por monopólios. E para garantir que essa abundância seja distribuída sem corrupção, o texto introduz a demarquia. Pelos temporários. Mas o texto deixa claro que, para instaurar a demarquia, é preciso cortar as amarras jurídicas do SOCOCA. E aí entra uma crítica duríssima à Constituição brasileira. Aos artigos 164 e 166. De acordo com o blogueiro e o professor Inácio, esses artigos legalizam a corrupção ao amarrar o Banco Central. Na interpretação deles, a lei obriga o governo a recorrer ao mercado financeiro privado sempre que precisa de recursos. Travando a emissão do dinheiro necessário para a sociedade e forçando o país a pagar juros para tal da oligarquia financeira. Recriando o mecanismo de espoliação que vimos no caso grego, só que por meio da própria Constituição Nacional. Isso levanta uma questão importante sobre a implementação de tudo isso, porque a proposta deles exige educar o cidadão do zero. O currículo da Unimérito mencionado no texto é estruturado para reconstruir a cognição cívica. Desde a base ética e filosófica. Até um treinamento rigoroso em macroeconomia e formulação de orçamentos públicos. A pessoa precisa entender o sistema para poder operar a demarquia. O apelo lógico da utopia é muito forte quando você considera as premissas. Quando as pessoas sentem que os sistemas tradicionais as abandonaram. E a Grécia e a Petrobras estão ali como provas desse abandono, segundo o texto. Exato. Nessas horas surgem as propostas de refundação total do Estado. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência que acompanhou essa imersão até aqui? Mostra um roteiro de desilusão severa e esperança revolucionária. Começa com a constatação fria de que mecanismos financeiros esmagam cidadãos comuns, como na Grécia. Passa pela denúncia de que recursos nacionais são negociados nos bastidores diplomáticos. E termina com o desejo fundamental de reescrever as regras do jogo do zero com a demarquia. Compreender o mundo não é apenas ler manchetes oficiais, né? De forma alguma. É entender como narrativas alternativas ganham força. Compreender essas visões marginais é essencial para decodificar os movimentos políticos e sociais de hoje. Eu diria que é vital. E, para encerrar, há um pensamento provocativo que eu acho que precisamos deixar no ar. Por favor, o que não exploramos ainda? O material critica fortemente o fato de que a escassez de recursos é uma ilusão criada pelo sistema atual. O quarto sistema propõe liberar essa abundância. A teoria da suficiência. Essa abundância infinita proposta por essas teorias. Para todos os bilhões de cidadãos do mundo simultaneamente. Um padrão de consumo elevado para todo mundo ao mesmo tempo. Será que a verdadeira crise que enfrentaríamos deixaria de ser econômica para se tornar um colapso puramente ambiental? Acelerado justamente por esse hiperconsumo equalizado. Seria o colapso acelerado de forma irreversível por uma distribuição perfeitamente ética e igualitária. Um paradoxo extraordinário sobre os limites práticos e ecológicos das utopias de abundância irrestrita. Um pensamento para ficar ecoando na mente de quem nos ouviu hoje e pesquisar mais por conta própria. Com certeza. Agradeço imensamente a companhia de quem acompanha a nossa imersão, o tempo dedicado a desconstruir essas ideias complexas conosco e até a próxima análise profunda.